convite. Obrigado. Eu não sei se já viste algum episódio do podcast, mas este divide-se em duas partes. A primeira fala de stand-up e depois podemos falar de outros temas. Uhum. E se calhar vou-te fazer a primeira pergunta, que é a pergunta que provavelmente já te fizeram mais vezes, que é: o que é que faz um rapaz com um emprego seguro, estável, dizer adeus e embarcar num tiro no escuro, digamos assim? Sim, foi completamente... Epá, o que é que faz? Uma dosezinha de inconsciência. E não, mas acima de tudo foi eu sentir que, pá, não queria acordar daqui a 30 anos e achar que não tinha tentado. Isso foi mesmo o mais importante. Foi pensar, epá, bora tentar, e se correr bem, ótimo. Se não correr bem, pelo menos, epá, não posso dizer que não tentei. Exatamente, daí deu uma melhor. E assim mais cedo, ou não? O que é que tu achas? Eu acho que sim. Hoje em dia, eu acho que sim. Claro que sempre que eu digo isto, a gente diz, não, isto é a altura certa, agora é que é, porque agora é que tens já mais bagagem, experiência e não sei o quê. Epá, eu, sim, se pudesse, devia ter tomado. Arrependo-se, a coisa que me arrependo é disso, não ter feito mais cedo. Mas, epá, foi na altura que teve que ser, e portanto, acho que está... Não me posso queixar, fazendo uma avaliação rápida deste último ano, não é? Pouco mais de um ano. Para quem não sabia, que por acaso é o meu caso, o que é que tu fazias antes? Eu trabalhei 12 anos em marketing e comunicação. A minha formação é comunicação social, portanto, licenciei em comunicação social. Pá, depois fui trabalhando sempre na área, em agências de comunicação, inicialmente. Até um certo ponto, até está relacionado com... Sim, acaba por estar. Ou seja, tem um lado mais... os dois universos, digamos assim. Epá, por um lado sim, por outro não. Na parte do eu agora, nos últimos tempos, trabalhava mais na parte de marketing digital. Ok. E sinto que isso... Pronto, podem ter dado algumas ferramentas para trabalhar agora a minha própria marca, entre aspas, Miguel Lambertini. E há bocado estávamos a falar daquela história do viral, e agir, porque eu fiz formações para empresas e trabalhava muito na área de marketing digital e sempre falei muito sobre o que era criar um vídeo viral. Ou seja, quais é que são os ingredientes que tu... Porque precisa. Ninguém pode dizer que consegue criar um viral, não é? É impossível, nunca sabes o que é que vai dar. Mas aquilo que tu precisas e nunca consegui, na história que trabalhei, ter nenhuma das marcas para as quais trabalhei ter um viral. Epá, e depois, passado 4 ou 5 meses, conseguiste. Aquilo, felizmente, saiu, correu bem. Como é que foi fazer esse vídeo, o ganhar com os dois? Teve muita produção, epá, mais rápido e mais fácil do que tu achavas? Não, aquilo foi duro, porque foi uma direta, basicamente, porque eu tive a ideia, pá, aí na segunda, acho eu, na segunda-feira tive a ideia, e gostava, e queria ter publicado aquilo na quarta-feira, para não ser muito, muito longe, e publiquei na quinta-feira, mesmo assim foi ótimo, ainda foi a tempo, e na altura, pá... Falei com o Paulo Oliveira, e disse, pá, tenho esta ideia, quer fazer, que consegues arranjar aí alguém que tenha meios para fazer isso. E ele falou com o Calado, e o gajo foi impecável, e filmou-me aquilo, editou-me, pronto, eu já tinha feito a letra, exatamente, já tinha sacado o instrumental, e depois foi... Era só colocar em prática, digamos assim. Sim, epá, as gravações até foi relativamente rápido, porque estávamos em estúdio, foi... É sempre a rodar para frente. Sim, pá, só tirar vários planos, depois a trabalhar foi mesmo editar aquilo para ficar bonitinho. Eu acredito. Sim. E os resultados do vídeo? Foi o que estavas à espera? Foi muito mais? Foi muito mais, nunca imaginei, porque foi mesmo uma cena brutal. O Facebook foi muito forte, 700 mil views... foi o primeiro vídeo que eu pus no YouTube, que foi mesmo Beginner's Luck, e que ainda chegou às 200 mil, mas foi muito bom, porque eu tinha lançado também a minha página pessoal há pouco tempo, no Facebook, e portanto foi uma forma muito, muito porreira de trazer novos seguidores. Na altura, não sei, devia ter para aí 2 mil no máximo, e aquilo subiu muito com, à custa do vídeo. E entretanto, tu nunca passou pela cabeça fazer vídeos, não digo desse género, mas seja do que for, regularmente, aproveitar o boom que esse vídeo deu? Sim, epá, eu devia tê-lo feito, sim, devia tê-lo feito já. Aí assumo um bocado, pá, não estava minimamente preparado. Devia ter um planeamento que me tivesse permitido logo a seguir ter lançado outra coisa qualquer, potenciar um bocado aquilo. Mas fui fazendo coisas pequeninas também, pá, com a capacidade que eu tenho. Aumentaste a polémica do Urban? Sim, fui fazendo umas coisinhas, do Urban também foi fixe, saiu bem. Pá, fui fazendo, não consigo, isso é, sim, é uma das coisas que eu gostava de melhorar, é ter a regularidade, sim, dos conteúdos. Agora já há aí umas coisinhas que à partida vou começar a fazer e em princípio acho que vou conseguir ter uma coisa mais frequente, pelo menos semanal, mais mesmo para YouTube. Para quem não sabe, como é que tu tomaste a decisão de fazer stand-up, está ligado à comédia, mas... tiraste o curso da banda, isso há quanto tempo? Para as pessoas terem um bocado de noção. Pá, isto foi em... Eu decidi em agosto de 2016 que ia sair da empresa onde estava e portanto comecei logo à procura de coisas para fazer. Não, agosto de 2017, desculpa. Sim, pá, eu sempre fui procurando coisas. Estava a acontecer, digamos. Sim, sempre fui acompanhando e sempre achei que, pá, que poderia, para já, que é uma coisa que eu gostava e que depois que podia fazer algum sentido para mim. Pá, só que estupidamente fui adiando, basicamente, fui adiando as coisas. Pá, e um gajo vai sair da faculdade, fiz o estágio. Passa um ano, passa dois. Epá, passa um ano, não sei o quê. Depois os meus pais tiveram que investir nisto, agora tenho que trabalhar nesta área, não sei o quê. Epá, e as coisas vão aparecendo e depois tu. Pronto, e de repente passaram 12 anos e fui sempre adiando. Fui fazendo umas coisinhas pelo meio, fiz um curso de teatro de Inimitos em 2014, mas depois, entretanto, depois, nessa altura achei, pá, isto é brutal e isto é mesmo o que eu quero fazer. Depois, entretanto, coincidiu também com o nascimento do meu filho. Pá, e pronto, tudo junto, e um gajo vem adiante e foi o que aconteceu. E tudo isto para dizer, perdi-me, estávamos a falar de... Estava a perguntar como é que foi a evolução desde o início, é que tu quiseste. Ah, exatamente, e portanto, decidi que queria tomar isto e pá, fui logo procurar o que é que havia. Eu sabia que queria trabalhar mais na parte de representação, não é? Que portanto era o lado que eu gostava, mas com foco em humor. Então o que fiz foi procurar o que é que havia disponível que me permitisse logo imediatamente começar a fazer alguma coisa e, claro, pronto, e o curso da banca permitia isso, pronto, por um lado a parte da formação, obviamente, mas acima de tudo, passado um mês tu ires para cima de um palco e pá, fazes rir as pessoas, exato, que era o que eu queria. E então fiz isso, fiz em novembro, no dia 7 de novembro de 2017, 2016, fiz o curso da... fiz a gala final da Bang. Pronto, depois a partir daí, em janeiro, comecei a full time a fazer isto. Achas que os cursos e workshops, amor, é um debate que dá para muitas horas. Sim, Luís, ficávamos agora são aí. São essenciais, ou digamos que muito importantes para quem quer ser comediante, digamos. Pá, totalmente de nós, de cada uma das pessoas. Acho que depende muito, mas há duas coisas que eu acho que são importantes, que para mim foram, que é, porque eu sou um gajo até um bocado mais racional, eu gosto de saber o que é a estrutura, digamos, de qualquer tipo de atividade, como é que tu... Pá, isto não é chapa 5, não é? Mas sim, há, como tu sabes, alguma teoria, algumas regras. Claro. E eu gostei de saber isso, perceber, ok, isto constrói-se assim, tudo bem. Então bora lá construir isto com aquilo, pronto, com as bases que eu tenho e meter isto em cima do palco. E depois aquilo corre sempre muito bem, não é? Na gala... A gala é uma maravilha. É um espetáculo, está lá o pessoal todo. Pá, e tu achas fogo, cheio do caraças. Sim, vai sempre correr muito grande. Exatamente. Ok, isto até funciona, você na porreira. Depois vais fazer outras e percebes que não é tão fácil assim. Não é assim tão fácil. Mas eu acho que os cursos são importantes para isso, para tu teres essa base mais teórica e, neste caso, porque te permite ir para cima do palco, para experimentares. E o stand-up é mesmo, não há hipótese. Tu tens que fazer, praticar. É como todas as outras artes, é prática. E só em cima do palco é que tu tu ganhas. Pá, e é duro, e há pessoal que diz, pá, não, isto não é para mim, não... e sais de lá, às vezes, de rastos e pá, tem que ser. E é assim em tudo. Eu vejo isto também, por exemplo, nos castings, eu faço alguns castings de publicidade. Não ganho nenhum ainda, já fui a vários, pá, mas falta-me ir a muitos ainda, tenho essa noção. Falta-me ir a muitos mais. Pá, não dá, é, e tu achas, ah, ok, o gajo até tem alguma capacidade de acting e não sei o quê. Pá, já são imensos fatores, isso também acho que é outra coisa. Tu dizias há bocado que tinhas tirado um curso de teatro e que já fizeste algumas peças. Tu consegues relacionar o teatro, a definição do teatro com o stand-up? A entrega acaba por ser um bocado... Pá, depende, eu acho que sim, eu acho que depende um bocado do que é do teu estilo de stand-up e da tua persona. Para mim, eu acho que sim, que é positivo, porque eu gosto de fazer algum acting mais físico, pronto, aquela parte, se calhar, mais do boneco, da interpretação, digamos, eu não digo só o texto puro e duro, gosto, se estou a falar de um repórter, ou se estou não sei o quê, eu gosto de personificar. E desse ponto de vista acho que sim, que a formação de teatro ajuda um bocado. Agora, são lógicas completamente diferentes, não é? No teatro, pá, no teatro tu tens a quarta parede e é suposto mesmo não teres, a não ser que seja um teatro mais imersivo, alguma coisa, mas não existe ali o público, não é? Ok. E, pá, no stand-up é exatamente o contrário, acho que cada vez mais, eu se puder, o meu sonho era... Pá, ir para cima do palco, como faz o Ruben, por exemplo, e cagar no meu texto e hoje vou estar aqui a falar com este pessoal. Não me sinto muito confortável nisso, pá, já fiz algumas vezes de MC, não é, não sinto que seja a minha praia, mas lá está, acho que é uma coisa também que também tu praticas e sim, é. Mas... uma coisa, portanto, estás a fazer isto há um ano, tu começaste a fazer uma coisa que poucas pessoas fazem com tão pouco tempo de comédia, que é ir para as empresas. Uhum. Como é que tem sido essa experiência? Pá, tem sido muito boa. Tem sido... para já, porque do ponto de vista monetário é simpático, não é? É dar uma ajuda, pronto. E depois, não sei, pá, eu acho que foi... tive a sorte também de poder ter algumas pessoas com quem eu trabalhava que têm contactos e que no fundo fazem animação, digamos, de eventos para empresas e com quem eu falei e mostrei algumas das coisas que eu já tinha feito, eles gostaram e portanto foi a partir daí que fui passando e fui, sim. Pronto, e depois também faz um, dois, as coisas correm bem e funciona um bocado também com passo a palavra. Como é que é o público? Comparado com o público normalmente é diferente, quer dizer, na sua base eu acho que são pessoas e portanto daí estamos a conversar, ou seja, aquilo que tu dizes num bar e dizes ali vai bater da mesma maneira. Eu acho é que a minha postura é diferente, não é? Okay. Eu acho que o que varia é um bocado aí e em alguns sítios obviamente tenho que ter o cuidado para com linguagem, etc. Se bem que o meu texto também nunca foi muito, muito sim. Bruto, não, e portanto, mas tens que sempre que adaptar. E uma coisa que eu faço, e é agir, isso ajuda também a desenvolver um bocado também as tuas capacidades de criação, é que eu adapto sempre também o texto, tento sempre adaptar o texto à empresa. Okay. E pá, e às vezes até tens ali um espaço de tempo curto que te obriga mesmo, em cima do acontecimento, a criar algumas coisas, mas da experiência que tenho funciona sempre muito melhor. E é sempre o que tem mais retorno é quando tu fazes pá, ou menção a pessoas que são a colaboradores ou quando falas mesmo da área de atuação da empresa ou de coisas ou de produtos específicos da empresa. Mas isso é texto escrito. Texto escrito. Sim. Não, sim. Um improviso em palco. Yeah. Pá, pode acontecer, mas normalmente sempre escrito antes. Sim. Ok. Olha, nós nesta primeira parte já vou te fazer a última pergunta. Tu como estavas a dizer, começaste há um ano, tens perspectivas de fazer um solo ou algo desse género? Pá, tenho pensado nisso, sim, tenho pensado nisso, estou aí a desenhar algumas coisas. Ou prefiro ficar pelos bares? Não, pá, eu gostava... Com salas grandes? Eu vou-te explicar qual é a minha preocupação relativamente a isso, é que Para já eu acho que tenho pouco tempo ainda de estrada para me atirar para um sol. E depois, eu não gostava também de... Eu não queria que ao fazer alguma coisa só minha, em cartaz, não queria que fosse só stand-up puro e duro. Okay. E pronto, e é um bocado por causa disso que eu ainda também não fechei nada, porque estou a tentar encontrar aqui um formato que seja interessante para apresentar e que possa ter algum impacto. Stand-up e não só, digamos. Sim, seria uma coisa mais de variedades, que é para aí que eu gostava depois também no futuro de encaminhar mais. E obrigado, estou ótimo. E portanto, porque isso que até era relativamente fácil, ok, pá, agora fecho aqui um texto, desenvolvo um bocado mais por aqui e faço um solo. Mas pá, acho que ia ser um bocado mais do mesmo. E acho que já há gente muito boa a fazer isso. Podias destacar pela novidade, sim. Podemos dizer assim. Sim, por um lado sim, por ser uma coisa diferente, e por outro por ser uma coisa que também tenha mais a ver comigo e com aquilo que eu depois no futuro, eventualmente. Uma espécie de timinhos, digamos assim, ou... Sim, epá, poderá ser, imagina. Destacam-se por não ser só stand-up? Sim, portanto, eu tenho um lado também que me interessa muito, que é a parte da música, e gostava de explorar também essa parte da componente musical, e portanto isso seria sempre também algo que estaria... Tu já fizeste a tua música em bares, em atuações ao vivo, certo? Fiz, sim, não muitas vezes. Como é que o pessoal viaja... Música. Reage bem, sim, normalmente. E vou explicar. Recorda-se? Isto é, lembra-se? Ou é uma novidade? Pessoalmente. Epá, já acho que já. Não, acho que já. Novidade do ponto de vista de quê? De ser. De ter visto, não, acho que já. Já. Sim. Acho que faz. Depois depende também do que é a atuação, não é? Mas normalmente é comédia musical. Eu fiz já algumas vezes e sim, tive uma reação positiva, sim. Pá, a música tem esse condão, não é? De ser também muito... Próximo muito as pessoas e não precisas de também de ter uma coisa muito trabalhada, porque já aquilo já cria ali uma ligação... Um ambiente interessante, digamos assim. Aliás, eu faço sempre nos eventos que faço também para empresas... Fecho, a meio posso ter um apontamento também musical, mas normalmente fecho sempre também com uma música adaptada, com letra adaptada à empresa. Okay. E pá, funciona muito bem. E crias ali logo também uma ligação grande. A malta gosta e eles gostam depois também todos. Essas atuações são muito grandes, já? Depende, já fiz coisas de 15 minutos, é sempre o mínimo. Okay. Pode ir até 45 minutos, uma hora, no máximo. É um momento dentro do jantar. Sim, normalmente é um momento dentro. Sim, não é um momento. Não é só aquilo. Sim. Okay. Sim, às vezes tem entregas de prémios. Pronto, depois varia um bocado do que for também o conceito de evento que eles tiverem definido. Encaixares lá. Ok. Olha, vamos então encerrar a primeira parte. Se queres promover as tuas redes sociais, eu. É agora? Pode. Boa. Epá, então, olha, Facebook é miglambertini.com, portanto, facebook.miglambertini.com, Instagram, perguntas bem, acho que é... Ah, é Miguel Lambertini, só com L. Okay. Miguel Lambertini. E acho que é isso. O que é que eu tenho mais? É, Instagram e Facebook. Ah, e o YouTube. Pá, eu tenho Twitter, mas sou muito fraquinho. Pá, sou muito fraco no... Estranho, no... Né? Eu pelo menos falo para mim. Pois, é assim, eu sei que devia. Sinto que... Não há muita gente. E há assim algumas tribos que onde realmente aquilo funciona muito e nos comediantes é uma delas. Mas é preciso ter um bocado de paciência para o Twitter, para estar ali. Para as notícias. Sim, exatamente. Eu tenho listas, sim, é fixe. Está lá. Sim, para a atualidade, para tu perceberes o que é que está a bombar, isso é porreiro. Em termos de conteúdo, pá, o que eu faço é basicamente às vezes, pronto, replico um bocado o que. Se for assim uma coisa que eu sei que tem mais, que vai ter um bocadinho mais. Sim, ponho lá. Muito bem, link. Muito bem. Olha, então pronto. Esta foi a primeira parte. A segunda podem ouvir na próxima segunda-feira, digamos assim.